Chegamos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com uma pergunta muito simpática de Hugo Rocha. Professor Dunker, poderia fazer um vídeo sobre pais de pet e a preocupação excessiva com os animais que pode prejudicar os relacionamentos com as pessoas? Até que ponto é saudável viver em função dos pets? Como essas pessoas podem lidar com a angústia de deixar seus pets em casa para sair com os amigos ou para viajar? Qual a diferença entre um pet e uma criança? Obrigado. Questão super legal. Dediquei a essa pergunta um capítulo, né, chamado Amor pelos Animais e Seus Limites, desse meu livro, né, Reinvenção da Intimidade, Políticas do Sofrimento Cotidiano, né, que saiu aí pelo Ubu, editado pela querida Florence. Então, a gente pode dizer assim que a presença dos animais nas nossas formas de criação, ela é muito antiga e ela é muito importante. Né? Então vamos lembrar, né, que os animais estão lá e eles despertam um tremendo fascínio em nós quando éramos pequenos. Como explicar esse fascínio? A gente pode dizer assim, os animais de estimação, eles aparecem como metonímia de nós mesmos. O que é metonímia? É aquela transmissão por contato, por contiguidade de propriedades de um para o outro. Né? Então os animais domésticos, eles são pequenos como nós que somos criança. Eles no começo, eles não falam, e como nós também não falávamos. Eles, por outro lado, são parte da família, eles têm um lugar, eles se comunicam com a gente, eles, vamos dizer assim, se prestam muito bem a ser esse duplo do humano, né? Esse como eu, mas só que não é eu. Isso, então, permite a gente inferir que os pets são parte do nosso processo de aprendizagem, né? De que a gente vai descobrindo como é que é amar e ser amado. Porque a gente vai cuidando, prestando atenção, a gente, quando fica doente, vai e leva no veterinário, né? Quer dizer, são análogos do universo infantil. Acho que não é à toa que, quando a gente começou a ter uma consciência social de que a infância exigia uma linguagem própria, né? Seja lá na França do Perrault, vieram as fábulas, os animais falantes. Por quê? Porque esse seria, assim, o melhor jeito de ensinar as crianças. E também, mais adiante, né, Max von Moritz, os irmãos Grimm, elas vão utilizar, né, essa hibridização do animal com o humano, que a criança se interessa muito sobre isso, para falar o quê? Para falar das origens daquela língua, das origens daquela nação. Portanto, ter animais é muito importante, inclusive para a gente poder, né, ensinar como a criança vai ali amando e sendo amada. E também é por isso que, no momento de confrontação com a autoridade, no momento em que a criança pergunta assim, não, mas por que você que manda? Por que é você que diz que é a hora que eu vou comer, a hora que eu vou tomar banho, que eu tenho que comer brócolis, que eu tenho que ir para esse cobre? Por que quem falou que é você que manda nesse negócio? E os adultos começam, às vezes, a ponderar e etc. É muito difícil essa pergunta. Né? É assim porque é assim, sempre foi, etc. Não, e existe um fundamento para essa resposta, um fundamento fantasmático no Freud, que é o quê? Que é o totem. Ah, então a origem da sua autoridade é, no fundo, um poder pré-humano, né? Infra-humano, super-humano, dado aí pelo ancestral que não é mais um como eu. Olha só o que acontece aí. É a metonímia, só que invertida. Não é como eu, porque... Ah, porque é um deus, porque é um coelho sagrado, porque é uma árvore castanheira que fala, enfim, é uma derivação, né? Do pet. Mas vamos passar então para o segundo lado da questão, que aí a gente cresce e daí a gente, adulto, acolhe um pet, né? E a pergunta, ela já joga com isso, dizendo assim, qual é a diferença entre um pet e uma criança? Vamos responder de chofre. Um pet não cresce, não fala, não vai embora e vai para a faculdade. Um pet não responde agressivamente quando você diz para ele que ele precisa pôr uma outra roupa e levar o casaco para quando vai sair. Em geral, o pet não nos contraria muito, ou pelo menos não nos contraria, como uma criança que vai crescendo. E no crescimento dessa criança, a gente vai transformando as nossas gramáticas de amor, né? Então, o cachorro, o gato, o peixe, o passarinho, ele fica naquela posição em que ele é amado pelo que ele é, né? Porque ele é pequeno, porque ele está sobre a minha guarda, porque ele está sobre a minha proteção, né? E isso, olha lá, guarda e proteção, formas de amar. Isso incita, isso desencadeia em nós a recapitulação daquelas antigas, a mais, no fundo, primeiras, né, experiências amorosas. Mas eles não passam desse momento para o momento em que eles entram na comunidade humana das leis, né? E junto com isso vem duas coisas que diferenciam muito, né? A posição do animal. Eles não adquirem independência e nem autonomia, né? Vão fazer suas próprias leis. E isso é uma coisa que a gente gosta, mas que pode levar a certos perigos, vamos dizer assim. Há um perigo psíquico importante é que quando essa substituição, né, criança, animal, ela não respeita o fato de que se trata de uma metáfora, né? E nessa metonímia, primeiro, metáfora, depois. É um como ser. É como ser uma criança. O que que acontece quando a gente desconhece isso? Né? A gente começa a negar que um animal é um animal, né? Que esse animal, ele tem uma história filogenética. Que ele desenvolveu-se no quadro da sua espécie com determinadas demandas que foram selecionadas, né? Portanto, talvez seja desagradável para ele vestir uma roupinha, ou ter um babador. Eventualmente não, mas o que eu estou fazendo? Eu estou humanizando aquele animal de tal maneira a negar um pouco que ele tem necessidades que são próprias de animais. Isso, por exemplo, a gente vai ver aparecer de forma contundente quando o animal, que em geral vive menos que nós, né, vai envelhecendo e a gente chega naquele momento difícil em que você tem que tomar aquela decisão de dar uma injeção, de fazer então, de sacrificá-lo. Você vai dizer, olha, é uma situação muito difícil, por quê? Porque você nessa hora tem que pensar de uma maneira um pouquinho diferente, que é assim, esse animal ele não tem condição de pedir para morrer. Esse animal, ele exprime o sofrimento numa linguagem que talvez você não consiga escutar. Ele parou de brincar, ele começa a se coçar, ele começa a fazer pacing, ele altera a sua alimentação, ele faz uma série de coisas que são próprias, né, do animal enquanto, né, é essa espécie. E isso, então, acusa o quê? Né? Acusa uma captura do animal no nosso narcisismo, em que a gente começa a gostar dele projetivamente, né? A gente começa a gostar dele como uma espécie de espelho, porque aí, através dele, eu gosto de mim mesmo. Eu reforço que eu sou esse super poderoso, que ama muito, que faz tudo certo, e etc. E ele late como late, e você recebe naquele latido uma fortíssima expressão devolutiva de amor. Sim e não. Né? Que amor é esse? Ele é, em parte, um amor narcísico, né? Com metonímia, né? Ele é uma extensão de mim. O que, tudo bem, faz parte da nossa forma de amar. Mas, se isso começa a se inflar, isso vai fazendo a gente prescindir de outras formas de amar, mais metafóricas, mais ligadas à ideia de que somos parecidos, mas somos diferentes, né? E aí a gente vai então pensar que o animal não é uma criança. O animal é um animal e tem que ser amado, e aí é mais difícil. Amado pelo que ele é. Não pelo que você quer transformar, não pelo uso que você quer dar, não pela maneira como você quer pôr aquele animal. Às vezes, como dizia, né, o Lacan, em relação a mesmo as crianças, né, que é uma função assim, de rolha, né, para tamponar nossas faltas, para tamponar nosso desamparo, para tamponar nossa dificuldade de procurar amores, de se decepcionar com amores. Lembra, né? O animal não decepciona. Ele está lá sempre com o mesmo gato, que não vem quando você chama, ele está lá, e a presença dele, ela faz essa função de signo amoroso. Então, viver em função do pet, né? Não posso viajar, por quê? Porque ela vai ficar com a vizinha, vai ficar num hotel, e os outros não sabem cuidar dele como eu sei. Você está falando de uma criança ou você está falando de um animal, né? Quer dizer, nessa hora, será que não seria importante a gente levar em conta essa diferença? É muito importante. É muito importante não só para você, para ele também. E isso pode, como você está aludindo aqui, né? Não diria assim prejudicar a relação com as pessoas, mas inflar um pouco demasiadamente, um pouco artificialmente, o seu narcisismo. Eu te amo, você me ama, eu te amo, você me ama, e a gente já está aqui nessa rolha, né? Às vezes isso serve para não olhar para o lado, não olhar para fora, não olhar para outros amores que eventualmente poderiam ter outras qualidades. Né? Não se trata de hierarquizar, mas de outras qualidades. E a gente vai ver esse funcionamento narcísico, né, em duas situações muito interessantes. A primeira é aquela pessoa que ela só pode ter um animal que é da raça XYZ, comprado da Nova Zelândia e etc. E que, bom, né, tua capacidade de amar tá ligada com isso. Tá bom, é legal, Eu também gosto de escolher quem eu vou amar, mas às vezes isso já é uma denúncia, né? De que há uma descompensação narcísica em curso. E a outra situação é aquela pessoa que não consegue se impedir de amar e acolher um animal em casa, né? A mãe gateira ou o pai cachorreiro, em que, assim, aquele amor, ele tá tão atravessado pela piedade, pelo desejo de solidariedade, pela pena, né? Bem especificamente, não é compaixão, mas é pena. Quando vem aquela pena, assim, que assim, é impossível ver aquele cachorro na rua, abandonado, né? Muito frequentemente é a pessoa dizendo, eu me sinto assim, eu estive assim, eu tenho medo de estar nesse lugar. Ou seja, eu vou fazer e eu sou obrigado, né? Tem uma tzvang, tem uma necessidade imperiosa que eu não consigo me impedir. Aí nós estamos também numa descompensação narcísica, né? É uma forma de amor, é uma forma de amor que a gente vai dizer assim, não é patológica pela gramática, né? De ter um animal ou outro, né? Mas ela é patológica pela intensidade, né? O sujeito, ele tá pensando, é realmente um animal que ele está vendo ali na rua abandonado? Ou é ele? Difícil. Difícil porque a gente tem uma moralidade que ela tá muito baseada nesse transitivismo, né? Coloque-se nesse lugar, coloque-se no lugar do outro. Isso faz parte, né, do raciocínio ético-moral. Muito importante poder fazer isso. Mas no caso do animal, coloque-se naquele lugar, veja-se naquele lugar, mas, metáfora, é um animal, não é você. E isso o narcisismo tende a apagar, né? E criar, portanto, algumas, algumas dificuldades, né? Porque as patologias narcísicas têm esse lado que as liga com as patologias do que antigamente chamava-se caráter, né? Que são aquelas que você não se queixa, são quem está à sua volta que se queixa, né? O vizinho, os pais, marido ou esposa, o sujeito está bem aquilo. Por quê? Porque aquilo faz parte, né, da ampliação e da sutura que ela está aplicando ao seu próprio eu. Tá bom? Abraço, aperto de mão, au au, miau, estamos todos juntos nesse universo híbrido de bichos e humanos. Pega a canoa do Aqueronta, porque a Aqueronta te leva para essa ponta em que você começa a se perguntar, no quadro do perspectivismo ameríndio, né? São os animais que vieram do homem ou é o homem que veio dos animais, né? Os bichos são humanos que já foram humanos e agora não são mais? Ou nós é que somos animais que esquecemos da nossa própria animalidade? Perguntas, perguntas. Bye, bye.